saudade em casa de sutiã. Lá veio sempre amassando. Amassa Maria, amassa. Amassa Maria, amassa. Amassa Maria, amassa. Amassa Maria, amassa. Por la yuki y el boniato.